Jesus de Nazaré não apenas pregou novas ideias. Mais que tudo, ele propôs e testemunhou um jeito novo de viver o projeto salvífico de Deus. Construir relações de fraternidade, de partilha, de solidariedade e de serviço aos outros. Os primeiros cristãos assumiram com tanta fidelidade e sinceridade essa vida nova que, entre si, se chamavam de os santos. Com o passar dos anos e dos séculos, o fervor dos cristãos tendia a diminuir, precisando sempre voltar às fontes para de novo se incendiar. Nesses momentos, surgiram na igreja pessoas imbuídas do ideal primeiro da vida cristã, tornando-se referências para a nossa fé. A elas chamamos de santos e santas do povo de Deus. São Bento é uma dessas pessoas carismáticas que, com a força do Espírito de Deus, buscou voltar ao radical apelo do Evangelho à santidade, numa época de grande decadência moral e social, em que a vivência da fé cristã estava bastante enfraquecida. Ele nasceu por volta do ano 480, em Núrcia, na Itália, com uma irmã gêmea chamada Escolástica, que também veio a se tornar santa. Ainda muito jovem, Bento foi para Roma estudar retórica e filosofia, mas ficou muito decepcionado com o estilo de vida desregrado das pessoas, muito distante do ideal do Evangelho. Mudou-se então para uma cidade vizinha, onde passou a levar uma vida mais austera de recolhimento. Depois, com apenas 20 anos de idade, decidiu ser eremita, retirando-se numa gruta no Monte Subiaco, onde ficou por 3 anos. Essas experiências foram marcadas por intensas práticas de silêncio, oração e penitência, além do estudo da Bíblia e de outros escritos cristãos. Como Jesus, que fora tentado no deserto, em sua solidão, Bento amadureceu a convicção de que devia superar as 3 tentações básicas de todo ser humano. A autossuficiência, que nos leva a colocar-nos no centro de tudo. O sexualismo, que nos leva a reduzir o outro a objeto. E a ira, que desperta em nós o espírito de vingança, negando ao outro o amor e o perdão. Depois, Bento entrou para o mosteiro de Vicovaro, onde logo foi eleito para o cargo mais alto da comunidade. Mas, como exigia dos monges muita austeridade, alguém deles tentou envenená-lo. Segundo São Gregório Magno, contemporâneo biógrafo de São Bento, o copo com veneno se quebrou assim que este o abençoou, livrando-o da morte. A partir disso, Bento e alguns monges, seus amigos, abandonaram esse mosteiro e se dirigiram para Monte Cassino. Sobre as ruínas de um antigo templo pagão, construíram ali, em 529, o primeiro mosteiro da nova comunidade de vida religiosa, que depois veio a chamar-se Ordem de São Bento. Apesar de ser tão austero, Bento propôs uma regra simples a seus monges: ora et labora, reza e trabalha. Mas ele também fazia questão que eles lessem bastante, principalmente a Bíblia. Ensinava-lhes a viverem com modéstia, dedicação, honestidade e respeito. No trabalho nos campos, eles aprenderam a conviver com pessoas de várias origens, culturas e até de outras crenças e visões religiosas. Com isso, Bento propôs uma fórmula simples de resgate da dignidade humana, restabelecendo o equilíbrio entre corpo, mente e espírito e superando preconceitos. Propôs não uma fuga do mundo, mas a elevação do mundo a Deus. Rapidamente, os mosteiros beneditinos se espalharam por toda a Europa. Com a nova visão humanística e espiritual que semearam, fizeram nascer uma nova civilização depois do desmoronamento do antigo Império Romano. Por isso, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964. Até hoje, os herdeiros da espiritualidade beneditina dão testemunho da beleza desse caminho de vivência dos valores evangélicos. Tornou-se muito popular a Medalha de São Bento, cuja origem, porém, remonta ao século XIV. Ela traz na frente a imagem do santo e palavras em latim que significam: sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. No verso da medalha há uma cruz e várias letras. Estas são as iniciais de palavras também em latim que significam Cruz do Santo Padre Bento. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Para trás, Satanás. Nunca seduzas minha alma. São coisas más as que brindas. Bebas do mesmo veneno. Bento faleceu a 21 de março de 547 em Monte Cassino. Mas a liturgia católica prefere celebrar sua festa a 11 de julho, dia da trasladação de seus restos mortais para o mosteiro beneditino de Fleury, na França, onde repousam até hoje as relíquias sagradas deste inigualável abade, o pai da vida monástica ocidental. Amado São Bento, admiramos tua capacidade de, com tanta sinceridade, buscar viver a proposta de Jesus Cristo. Roga por nós, junto a Ele, para que em nosso dia a dia saibamos equilibrar o trabalho, a oração e a leitura da Palavra de Deus. E assim, nos tornemos cada vez mais pessoas justas, fraternas, respeitosas, solidárias. Ajuda-nos a vencer com a força da cruz todas as influências do mal em nossa vida. Assim seja.